pistola do Paraná Judo, 3-0 nível, viu isso, 3-3. Decola a pistola, 0 curva à esquerda, saída pública, transição Aracaju. Controle 1-2-0-8. Transponda 5-2-7-5. Correção, decola da pista 1-7 com curva à esquerda. Confirmando o portão 3, sem problema de pergunta. está sendo autorizado via Pátio Passeio Lima. Chame para ingresso na carteira 35, hoje na minha vez da escola. Oceano é verificação, vista para 2010, a gente já tinha 309, vai direto de outra. Colagem autorizada, sistema 7, o vento 080, agora 8. Isso é o Oceano 7, irá manter o localizador e cortar para pouso de zona 17, ou se ele fica no coração. Nova, decolagem autorizada com proa sul, rumo sul, vento 080 graus, 059, ajuste 0011, guardião 01. Para 2009. número 2109. Posição 01 do Baixo Pessoal. Operação para sequenciamento curva esquerda para o 360. Início 360.